aí, parceiro, beleza? Tem mesmo, meu irmão. E aí, o que você tá fazendo aqui na minha quebrada, velho? Mano, fui dar o tempo ali do azar, né? Porque derrubaram dois de menor. Aí tão dizendo que foi a da turma do negro, tá ligado? Então querem falar pra gente os gambé aí só. Mano, foi dívida dos pivetes devendo droga. Os elementos aí mandaram derrubar, tá ligado? E não foi da turma do negro, não. Mas tá embaçado, negro tá movimentando as quebradas e tudo lá. E essa moto aí é tua, velho? Essa twist aí, tá ligado? É, meu irmão, é sua. E eita, e tu também tá por dentro, né, meu irmão? Tá tudo de bom aí, né? O nego conseguiu esses carros aqui, essas roupas, esses panos aqui, tá ligado? As custas do crime aí é o dinheiro fácil, né? É, cruel. Os otários aí que se envenenam no Pode crer, ladrão. Pode crer, ladrão. Pode crer. Boa noite, jovens. Boa noite. Boa noite. Gostaria de estar fazendo um convite hoje pra vocês, estar comparecendo no culto, certo? É, eu fui enviado por Jesus Cristo pra tá fazendo uma mudança. Não, meu irmão, mas não rola não isso aqui, velho. Pode amassar esse papelzinho e jogar no lixo. Mas Jesus ama vocês, tem um plano na vida de vocês, jovens. Não, não, mas amanhã nós vamos. Amanhã ou depois, meu irmão. Vai aí, outro dia eu digo que vai ser adianta aí pra você. Amanhã pode não dar mais tempo. E não dá mais tempo o quê, cara? Eu sou novo, cara. Eu só tenho 23 anos de idade. Tu acha que eu vou morrer daqui pra amanhã? Tudo bem, jovens. Vou deixar, vou orar por vocês. Pois faça, valeu. Ó, o pastor aí querendo. Atrasar nós. Pode crer. E aí, parceiro? Me diz aqui uma coisa, parceiro. Tu tá acompanhado com alguém? Tô aí, não, velho? Irmão. Por quê? É porque tem um carro ali meio suspeito, olhando assim meio de longe pro negro, tá ligado? E eu acho que ele tá vindo em nossa direção aí, Ixi, velho. Ixi, é mesmo, ó, mano. Olha aí, ó. Já se adianta aí, aí fica ó. Ligeiro, fica ligeiro, fica ligeiro, vagabundo. Meu filho. Ai, Jesus.